Solo, web 6729, tem 169 a bordo, tô no meio de 3 horas e 54, Altena Confim. Oceano é 6250, reduzindo a velocidade para 220 nós. Reduzindo para 220 nós, Oceano é 6250. Ponte espera, torre 1985, web 6729, bom dia. Controle do Salvador, aquele cordial bom dia, Papatango Vitor Mike Quebec. Papatango Vitor Mike Quebec, mantenha-se em condições residuais no corredor Axé, reporte no farol da Barra. Autorizaria manutenção ao 2500, né? Vitor Mike Quebec, aguarde, aeronave na aproximação. Tem aqui, mantendo eu aqui em Mike Quebec. O Xanã é 6250, tráfego 12 horas, mesmo rumo, um Boeing 737, cruzando nível de voo 060 em descida. 6250, tráfego. Gol 1888, após etapa, autorizado descer para 2000 pés, ajuste no 018. Oceano é 6250, desça para nível de voo 050. Desce para o 050, Oceano é 6250. Oceano é 6250, retoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite 080 de Simbra. Mantenha presente proa, limite é o 080 de Simbra, Oceano é 6250. Gol 1888, autorizado final ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Oceano 6250 para interceptar o curso localizador, curva direita para o 070, reporte estabilizado. Direita 070, atualizado LF, reporte estabilizado, Oceano 6250. No 888, controle? 288. Pista para 2000 pés, espera em duna, pista impraticável. Ok, espera em duna. Oceano 6250, controle? Prossiga. Em condições de manter 4000 pés? Afirmo. Mantém 4000 pés, programa espera sobre a posição duna. Informo que tem um tráfego da Gol, iniciando espera sobre a posição duna, passando agora 2700 para 2000 pés. Positivo, situado em duna a 4000 pés, Oceano 6250. 4000 pés, ajuste em Salvador 1018. Informamos a aeronave na escuta do controle de Salvador que a pista encontra-se impraticável devido a pássaro. 8888. Oceano 6311, bom dia. Oceano 6311, no contato radar, saída da Elso e mantém a nível de voo 360. Da Elso 360, Oceano 6311. Para informação, temos aeronave agora a posição de 3 horas, meia dúzia de milhas, no rumo oeste, mantendo no mil pés um Papa Alfa 32 no corredor visual, não interferirá na sua ordem. Quebec mantém 1000 pés, não temos tráfego de conhecimento do controle nas proximidades, sem frequência livre. Oceano 6250. Ciente, Oceano 6250. Voo 982. Escuta 982. 982, mantenha o perfil da chegada Mari e autorizado 060. Informou pista 10 de Salvador impraticável. Programa em órbita sobre a posição ITAP no 060. O Gol 982. Continuando a chegada, órbita ITAP no 060, deixou. Aí, que é com o Delta, prossiga. Copiado, pouso ao Zuno 308, Mike Eco Delta. Mantenha 1000 pés na proa rotatória. aeronave na escuta do controle, ainda não temos uma previsão de liberação da pista. A torre informa que a Infraero acaba de ingressar agora para checagem. Xanair 6311, chame Recife no 251, alternando no 3325. Recife, ponto de Recife, Xanair 6311. Mike Eco Delta, reporta no ideal de descida. Checo Delta, D50 mais visuais, 500 pés, ajuste 1017, reporta visual com o 1.7. Romeu Tango Sierra, confirma o código acionado, cheque seu transponder, não tenho contato radar com o seu tráfego. Ah, efetuou plano de voo? Gente, o Romeu Tango Sierra ainda não recebeu o plano aqui pela AIS. Recebi aqui, peraí. O senhor aciona 5154 no modo normal. Confirme o nível que o senhor deseja para seguir para Salvador. Aeronave 95, Romeu Tango Sierra, aguardando contato radar. Confirme seu PLB. Regras do Romeu Tango Sierra, mantenha-se em condições visuais na proa da posição bom. Controle. Prossiga. Quanto à vista do final 1.7. Mike Eco Delta, confirma? Avistando final 1.7. Mike Pacheco Delta Torre 11895. Grato. Controle, Gol 1982, iniciando a órbita em Tato. Quente, Gol 1982. Zuno 309, Zulu. Foi na proa de Bonf para a chegada a Bonf. No momento a pista 190 de Salvador encontra-se impraticável. Programa em alta sobre a posição Bonf no 090. Mantendo a prova da posição bom. Controle é o Gol 1922. 1922 da Gol, acione identificação, desça para o 070, programa em órbita sobre a posição ITAP, pista no zero de Salvador impraticável. É, tem mais ou menos uma estimada? Infraero já retirou o pássaro na pista, mas ainda não terminou a vistoria. Estamos aguardando a liberação da Infraero. A torre passa agora com estimado provável de 3 minutos. A posição. Estamos programando. Obrigado, hein? Nada. Como eu tenho já 3 aeronaves em espera, o senhor considera ainda uma possível espera se a Infraero liberar dentro em breve? Eu informo o senhor de se considerar. A princípio, mantém a espera intacta no 070. Melhoraria para as claras se reduzíssemos a velocidade? Afirmativo. O senhor, a redução está a critério, se eu puder reduzir para a mínima limpa, fica a critério do senhor também, mas considere ainda assim a órbita em Itape, no 070. Meu Tango Sierra, desça para o 050. Gol no 888, controle. A escuta. Pista no zero de Salvador liberado, tem condições de reassumir na proa de Duna e completar o ILS X-Ray? Ok, eu estou ingressando em mal de Duna, vou completar o ILS, vou reportar a escuta, ok? Reporte estabilizado, Gol no 888. Oceaner 6250, controle. Prossiga. Desça para 3.000 pés, aguardando o vetor para... Tem condições de manter a presente proa? Afirmo, descendo para 3.000 pés, Oceaner 6250. Desça para 3.000 pés, mantendo a presente proa. Ah, o limite serão 2 minutos nessa proa, aguardando o vetor final para o localizador. Só aguardando o tráfego da Gol interceptar para girar o senhor atrás. Positivo, está mantendo a proa, descendo para 3.000 pés, a janela 6250. Gol no 982, autorizado 050. Autorizado 050, Gol no 982, incidente dos controles. Mantenha a órbita em Tato, Gol no 982. Na hora do empate, está descendo para 050-1982. O meu Tango Sierra, controle. O meu Tango Sierra, prossiga. Deixa no 0 de Salvador reaberto, o senhor mantém. Prossegue para 1-7 ou 1-0? Para 1-7, o meu Tango Sierra. O meu Tango Sierra, desça para 3.000 pés ajustado 1017, reporta visual para modificação das regras. 3.000-1017, apontará visual, o meu Tango Sierra. ...6250 para o localizador, curve à esquerda, proa 130, reporte estabilizado. Desça para 2.000 pés, ajustado 1017. Comprovando a esquerda, proa 130, desce para 2.000 pés, reporte estabilizado. Desce para 2.000 pés. Gol no 982, vetor radar para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 360, limite será o localizador. Esquerda 360, limite ao localizador, gol 1982, abandonando a órbita. O 1922 reautorizado 060, desconsidere órbita sobre TAP. Positivo, descendo para o 060, desconsiderando a órbita. 1888 estabilizado. Não completamente, mas a descrição do 1888. 1888, confirme se recebe ILS. Recebe, aqui nós estamos a 3 milhas ainda de Vida Céu. Não, tudo bem, só para confirmar aqui. Complete a final e chame agora a torre 1895. Ok, de novo. 1982, autorizado descida para 4 mil pés, ajuste 1018. 4.000 com 1018, gol 1982. Controle Salvador, boa, Web 6729, decolou, passa 2700. Web 6729, contato radar na decolagem, suba ao 360, da presente direto Leda, após Leda Bridge. Direto Leda, Leda Bridge, 6729. 1982, reautorizado 3 mil pés, ajustado 1018. 3 mil com 1018, gol 1982. Reporta visual, modificação das regras. Tango Serra, controle? Já está visual com terreno, Romeu Tango Serra. Romeu Tango Serra, plano modificado aos 1-3, 1-4. Descendo agora para 1.500 pés, para voo de final da 1-7. Reporte visual com a pista 1-7, Romeu Tango Serra. Reporta visual com a pista, o Romeu Tango Serra descendo para 1.500 pés, ajustado 1.018. 1982 para o localizador, curva direita para 050, reposta estabilizado. Desça para 2.000 pés, ajustado 1017. 2.000 com 1017, direita 050 para o localizador, reposta estabilizado. Manda o localizador. 22, reautorizado 4.000 pés, ajustado 1017. Aqui para 4.000, gol 1922. O 982 para o localizador, completa a direita, proa 120. Já estabilizou no localizador, o 982. O 982, ciente, aguarde para transferência de comunicações. Descendo para 2.000 pés, 1017 ajuste. Qual vai seguir tráfego do Oceaner 612 de milhas na sua frente? Tem guardado no 982. Oceaner 6250 estabilizado? Afirma. Torre 1895. 295, a janela 6250. Qual com a pista, o Romeu Tango Sierra para 1500. Romeu Tango Sierra, sua indicada? 200. Em condições de reduzir para 159? Reduzindo a 1509, Romeu Tango Sierra. Reduzir a 1509, chame torre 11895. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle ligou no 073. 073, contato radar na decolagem, suba ao 340. Da presente, está autorizado direto Leda, após Leda, Porto Seguro. Subir para o 340, Leda, Leda, Porto Seguro, gol no 073. Controle Índia, não vive mais. Índia November Mike, prossiga para o controle. Decolou da 1970264. O Índia November Mike não tem o contato radar com seu tráfego. Check transponder 0264 modo normal. Mantenha 1.000 pés corredor axé, reposta farol da barra. Positivo, está mantendo 1.000 pés, passando o traseiro, farol de Tatuando, acionado 0264, confirme quando receber. Recebo agora o modo Alpha do Índia November Mike, aguardando somente a altimetria, modo Charlie. Salvador 1208, transponde 5411, total 9919. 888, na pista. Reporta antes da Juliette, 988. November Mike, agora sim receba o modo Charlie, mantenha um no meu pé, quando possível seu chamado de pouso para Siri. Uno 355 é chamado para Siri. Uno 355 copiado, vinde November Mike. Informa agora tráfego, pegou posição de 12 horas, 15 milhas, no rumo nordeste, passando 070 para 4 mil pés, um Boeing 737. 800 da Gol. Ok, thank you, Índia, não vai mais. Gol 922, informa o tráfego, posição de 2 horas, 14 milhas, 14 milhas, no rumo sudoeste, mantendo 1.000 pés, Charlie 182, não interferirá na sua aproximação. O senhor desce para 3.000 pés, ajustado 1017. Desce para 3.000 pés, Gol 1922. Desce para 2.000 pés, 1017, livre final LSC, reporte estabilizado. Reporta lá. Total 9911 no parque 3 para o fim de década da manhã. Estabilizado, então, a passagem do total na casa. Para 2.500. Gente, o India November Mike reporta através da rota da área.